esquecendo seus males. Já decidi, não vou ser mais enganada. Tô indo pra balada, hoje tem revoada. Vê se sume, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do seu lado. Vê se sume, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do seu lado. Vê se sume, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do teu lado. Vê se some, sai pra lá. Eu quero é me envolver, beber, curtir, comemorar. Eu sou a braba, empoderada, empino a raba, sou bem malvada. De mini saia, não quero mais nada, sou a malvada. Eu sou a braba, empoderada, empino a raba, sou bem malvada. De mini saia, não quero mais nada, sou a malvada. E nesse papo envolvente assim, bem assim, bem assim, vou te provocando, você me olhando como um pedido pra voltar pra mim. E nesse papo envolvente assim, bem assim, bem assim, vou te provocando, você me olhando como um pedido pra voltar pra mim. Esse sumi, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do teu lado. Vê se some, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do teu lado. Vê se some, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do teu lado. Vê se some, sai pra lá. Eu quero é me envolver, beber, curtir, comemorar. Ai, ai, ai. Gente assim, vem. Esse é o som do verão. Cristina, esse some, sai pra lá. De viver do teu lado. Esse some, sai pra lá. De viver do seu lado. Ai, ai, ai, ai, sai pra lá. Que Deus me livre de viver do teu lado. Esse some, sai pra lá. Bem malvada, de mini saia, não quero mais nada, sou a malvada. Eu sou a braba, empoderada, empino a raba, tô bem malvada. De mini saia, não quero mais nada, sou a malvada. Quero, Cristina.